Águia de Fogo. Super Pop. Agora, mais sensacional. Bora começar, esquenta aí! Mãozinhas pra cima, as duas, as duas. Tem alguém do Paysandu aí? E agora bate na palma da mão, na palma da mão, torcida do papão, na palma da mão, na palma da mão. Quem é do Paysandu, dá uma vaia no clube do Remo aí. Pedir pra para, para. Agora essa torcida aqui, ó. Tem alguém do Leão aí? A torcida do clube do Remo, galera, tá feliz. Pra quem não sabe, o jogo hoje foi 5-3 pro clube do Remo, viu? Só a torcida no clube do Remo agora! Galera do Leão, bate na palma da mão. Galera do Leão, bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma, na palma, na palma. 5, 4, 3, 2, 1. A putaria no pistão. Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tal de pano. Mas eu quero ver a família do Pop. Quero ver a família, família, família. Canta, canta, canta assim, ó. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Manda! gordo, torce contigo, Benelo gordo! Maderito, tu não é tudo isso. Estourei logo o Xandão, é de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaituba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Demetrios, meu amigo Amore, Demetrios. Vem com nós curtir o baile, é as baletes que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a balete no esquema. Olha, Minas Gerais, também tá por aqui o Ladinho. Curtindo o som do Águia. Sofisticação. Tem alguém do Leão aí? Ei, Betinho e Isabelle. No refresh, alô, é show. De maneira. DJ Adriel de Mosquinho, um DJ pra fazer. Grita, meu águia! Grita, meu águia! Grita, meu águia! É mais ou menos assim! Tantos sorrisos por aí, você querendo me... E aí? Tantos olhares me olhando e eu querendo ser... Lindo de corpo. Ele chegou. E a gente vai agradecer também, amigo Marcos, do Palio Rebaixado. Jonathan Sanja por aqui. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. A... Magrão sempre no apoio, né? Tô sabendo. Vini dos maninhos do Bob. Tô... Ah, Vini, abraço você, Vini. Minhas fotos que você curte. Vamos lá, abraço, Filipinho. Live. Um abraço pra você. O que é que a gente vai fazer? Diz aí. Se você quer, eu também tô querendo você. Quem sabe canta? Tantos sorrisos por aí, você querendo ler. Ontem no Cidade Folia, joga a mãozinha pra cima aí. Quem viu o show do live ontem, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tava lá sai saber o que eu vou falar. Tentaram tocar essa música uma vez, duas vezes, três vezes, mas não adiantou. Não adiantou. Quando o Águia detonou, a família deu uma bicada. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na... Prepara, família! Novinhas... Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe a picada! Alô, Mel! Toma, picada! Toma, picada! Toma, picada! Toma, toma, toma, toma, toma! Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá preso. Wesley, o nosso vereador curto aqui na retaguarda, meu irmão. Montão, arreia muitos pau de céu. Quem? O vereador curto, querido Jaranideu. Lindo de corpo. E novinha vai descendo gostosinha, pop light. Lindo de corpo. Dá um gritinho. Toma, bicada. Toma, bicada. Toma, toma, toma, toma. Busca essa cerveja também, daqui presente o Murilo Tamex. E você detonando, é, João? Wesley! Bora, família Forbi! Vamos agitar agora! Manha na manha! Então toca mais uma, DJ! Wesley! Live! Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love! Olha, meu parceiro Chumi! E aí, Chumi! Abraço você, meu parceiro! Quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Deus me deve o meu compromisso, por isso eu vou te assumir. Oh, não vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. O quê? Mamão, vou pedir. Fala, galera, TV, família, cidade do Novo Acesso, todo mundo aqui. Vai pedir. Da família, da família. Super Pop. Quem é que vai sair muito chapado hoje daqui? Joga a mãozinha pra cima. E joga. Cima, família! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no... Até porque ninguém é. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para... Fala, meninos do Pop! E pra não piorar este erro. Tatu, prepara aqui aquela música, Tatu. Deixa paz, não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa chora chegou ao fim. Como é que tá, Juninho? Banda! Perfeito, perfeito, ah, é perfeito. Filho. Tá perfeito. Alguma tá perfeito. Dúvida? Alguma dúvida que a família tá perfeita hoje, Juninho? Simplesmente mais, Wesley! E nesse momento, a gente já começa aqui a preparar a transmissão ao vivo pro Face. Primeiramente, agradecer ao nosso prefeito, Janine Deua, Manel Pioneiro. Obrigado, Manel. Grande prefeito, eficiente prefeito, Janine Deua. Cara que mudou a história aqui no município de Janine Deua. E a gente tá junto, viu? Parabéns aí por também dar oportunidade pro povo de Aparelhagem curtir aí no Forró em Deua. Realmente... uma festa maravilhosa. Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, meu amigo Michel Tobias. Obrigado, Michel. Agradecemos a nossa Polícia Militar do Estado do Pará, o 6º Batalhão da PM e a nossa Guarda Municipal de Ananindeua. Segurança total. Assim que tem que ser. Meu amigo Levindos, já por aqui. E dentro de alguns minutos a gente vai botar essa galera ao vivo. E já já tem ele aqui, ó. DJ Ellison. DJ Ellison. DJ Ellison. E você, Wesley. Chegou chegando, garoto. Chegou voando. Nos braços da família Bob. Não alivia, não alivia, não alivia, não alivia, não alivia, não alivia. Hey! Hey! Hey! Lucas Valdi e banda Melody. Ninguém sabe, solta a voz! As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Obrigado, Zinho Martins! Obrigado, meus anjinhos! Os anjinhos ao nome, né, Matheus? Alô, meu Joaninho! Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é amor? Obrigado, meu capitão Diego! No comando do sexto batalhão, muito obrigado, meu capitão! Vou curtir dançar, eles estão de luz para falar. Esse é o Bob! Consagrado, carimbado no gosto da galera! DJ Wesley vai fazer diferente no pop. Vou tocar uma marcante, uma atual. Uma atual marcante. Bora começar! Bora começar! E a mãozinha pra cima! Perfeito. Saudade, RG Rottweiler também, pega a fuxiqueira, e ninguém paga até meia noite no Aura, quinta-feira, gordo! Joga a mãozinha, é na pressão, meu pop! Vamos lá! preciso dizer a verdade, matar a saudade. Canta, família, canta. Toda noite sozinha é meu quarto, sem você é o meu lar. Mega Light, meu amor. Desculpe outra vez. Olha meu amigo Patrick, hein, com a gente, é vindo. Alô, Xabá! Não vai. Amigo João Moraes, sempre presente nos melhores eventos. Um abraço a você, garoto. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Uma marcante, uma atual, uma atual, uma marcante. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar. Wesley, tá sempre acompanhando o Wesley. Tatu, tô chegando lá, Tatu. Te prepara, Tatu. Dá-lhe uma bicada. Juninho, olha a família Pop dando uma bicada. Dá-lhe uma bicada. Eita pra você. agora é Super Pop Pop Live. É mais ou menos assim, mais ou menos assim. E a gente vai detonando pra família. Uou. Mas eu sei que você deu com a garra do agro, meu sentido. E ele sentiu também. Agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um giro. Príncipe negro. Meu amigo Marcelo Luiz, é primeiro não. Vou dar um giro primeiro no Jurunas. Pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e meio para a Suna Sinistra aí no meio. Príncipe negro, sim, senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Família 40, pop também. Só você, Manoel Pioneiro, pra proporcionar uma festa dessa livre da família Pop! Juninho! Quero aparecer essa música, mandar um abraço especial, meu parceiro Tatu. Ele que é um fã número zero do Wesley. Ele é antes do... Alô, meu parceiro Tatu! Picada do águia, garoto! Preto Veio! Mande o nome de toda a galera aí, Ari, pra gente! Aqui, mande aqui! Wesley! É do Rubi! Wesley! É o Pop! Wesley! É do Rubi! Ele é o copiloto! Live! Ele é o copiloto da nave! Ele é o copiloto da nave! Ele é o copiloto da nave! Ele agita a galera, ele vai dando seu alô. É o DJ revelação que o povo já consagrou. Tocando só sucesso pra fazer você dançar. Com o som que bate forte no estado do Pará. Ele agita a galera, ele faz você dançar. É o DJ revelação do estado do Pará. Tocando só sucesso e agitando o povão. Com o som que bate forte no seu coração. Grande News! Super Croco Live! Wesley! Wesley! Um abraço, meu amigo Bebeco, Bruninho! Wesley! É os afiados aí! Ronaldinho da Vila Miranda! Alô, Ourinho do Coqueiro! Alô, meu parceiro, Ferengão! Um abraço bem especial, galera, dos super amigos, todo mundo curtindo Wesley! Curtindo o som do Bob! Vamos nessa, minha família Bob! A onda agora é... A onda agora é... Super Pop Pop! Live! Pop! A onda agora é mais ou menos assim, ó. É que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho. Vem! Ó o beat movimento, ó. Vai! Pesado. Bomba, jamaicano. E vai de some, bomba, lomba. E lomba. Vai de vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis pra mim. Jamaicano, jamaicano, jamaicano, me olha, papai. Ontem tentaram sacanear contigo e tu mostrou que tu foi o cara. Jamaicano, tu taca, não taca, jamaicano. O mano tá tipo Bob e Armin. Nossa, como é que vai? Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é pronta. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Oh oh oh ha ha ha ha, oh oh oh ha ha, oh oh oh ha ha ha ha, oh oh oh ha ha, oh oh oh ha ha ha ha, oh oh oh ha ha, oh oh oh ha ha ha ha, ha ha ha. Ela vem o quê? Ela vem o quente. Quer desafiar? Vai levar uma bicada se desafiar. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Vem, família! Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo. Pé, baile de... Meu sonho é fazer isso aí, meu sonho. Marconi, baile de favela. Prepara aí, meu Gil. São Rafael, é baile de favela. E os menor preparado pra fuder cachota dela. Elisa Maria, amigo João. Baile de favela. Ele é do tempo do Ipanema Clube. Baile de... Quem que se lembra do Ipanema Clube da Cidade Nova aí, galera? Baile de favela. E os menor preparado. Ela show! Ela show! Aí, João. Alessandro Tadeu da equipe. Demorou! Baile de favela. Baila. O Marcos, o Palio Rebaixado. E o Jonathan. Jonathan San, já por aqui. Equipe Sacode, Alô Flavinho, Alô Renato. Super Pop. Balança. Sacode. Juninho, eu não sei você, mas aqui no Pop eu já tô tranquilo, tô favorecendo. É assim, ó. Tá tranquilo, faz aí. Tá tranquilo, tá favorável. Como é que tá, família? Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girava o volante do Golf Sabão, agora vou virar o volante do Jaguar. Gira a catraca, tipo uma disco. Enrola o cabo de uma bandite. Esse jamaicano é muito louco, meu irmão. Tira a postagem, gira comentário. É muita gente, a gente manda o Manjinho pro meio da galera. Aquelas vizinhas. Alô, Manjinho, Manjinho, onde é que você tá, meu irmão? Pode estar suave, final de semana. Opa, garoto, já no meio da família Pop, aqui pela retaguarda. Cumprimentando e recebendo todo mundo com muito carinho, claro, evidente. A gente vem pro meio do povo. Bruninho Leal, tá aqui presente, grande Bruninho Leal. Cidade 1, Esbadalhado Futebol Show, grande amigo, parceiro, um abraço pra você, também o nosso amigo Jabá e toda a galera de Marituba, o Quiabo, o Anão, toda essa galera. E claro, evidente, o vereador gordo, querido Yananindeua, ao lado de toda a sua assessoria, também daqui presente, claro, evidente, a sua primeira dama, a gente não pode deixar, Marcos Madeirito, também aqui com a gente, o homem é e bom. Júnior Lucinato, o homem é espetacular. E toda a família marcando presença. Alexandre da Marabaia daqui do Brasil. Vereador Gordo vai logo dar o toque pra galera, viu, Juninho? Fala aí, Gordo! Alô, família Pop! Juninho, ontem o bagulho foi doido, maninho! Meu irmão, pelo amor de Deus! Isso, maninho! É o que eu sempre te digo! Não adianta querer humilhar ninguém, porque o de lá de cima é justo e ele sempre prova o poder dele. E o grande detalhe é o que a gente recentemente viu, o que aconteceu com o nosso maninho aí, que hoje faz parte do quarteto do Super Pop, o cara que eu tenho um carinho muito grande e um respeito, DJ Wesley. E olha o que Deus preparou pra ti, maninho. Ele preparou o melhor, porque hoje você tá nos braços da família Pop. E hoje você também faz parte de uma equipe totalmente profissional. E ontem foi dado a prova. E a gente já queria agradecer a todo o povo de Ananindeua. A gente já queria agradecer ao nosso prefeito Manuel Pioneiro, que mais uma vez mostra seu compromisso, sua responsabilidade com o nosso município e com a cultura do nosso estado, e traz a grande aparelhagem top do estado do Pará, Super Pop. Esse é o melhor, maninho, e a gente não pode deixar de agradecer a toda a família Pavilhão 6, ao meu irmãozão Everaldo, que faz parte da cultura, o secretário Michel, a minha amante Pompom, ah, macaco desgraçado, tu tá aí, né, maninho? Meu amigo Ari, enfim, a gente só quer agradecer a todo mundo, toda a minha família Pavilhão 6, toda a família do Leão, toda a família do Papão, os meus metralhas, a minha família Rottweiler, meu DJ Juíra Boy, meu DJ, DJ Pedrinho, minha segurança, Freitas, Mariano, toda a família Magrão e Maninho, não adivinha não, arrebenta! É você, gordo, quando o Wesley ontem desceu na tirolesa, que ele deu um grito bem forte assim, ó, eu fui humilhado, mas os humilhados serão exaltados, eu vi isso! Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O Alisson cumprimentando todo mundo aí atrás. Se eu pudesse ouvi-lo, já Alisson estiver conectado. Viu, Wesley? Os humilhados sempre serão exaltados, viu, Maninho? E você está nos braços dessa família! Mostra o que tu sabe mais um pouquinho! Na condição, estourei logo o Xandão. É de negro, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto, o que essa gata... E aí, Glevendos? O homem da das criações, meu irmão. Liga na estrutura, Daniel é que comanda o show. Sobe na nave, com um vinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina. É o Ricardão no Bumarro ali no canto. Linda, sensual, meu amigo Rodrigo do Cruz, ainda ali. Sou linda menina. Filipinho do Leilão, o Leilão. Ah, Filipinho do Pop. É o Pop. Ele Batidão. DJ Betinho e Isabelins. Juninho, Juninho. Na condição. Pra mostrar que eu não guardo mágoa de ninguém. Aqui a gente toca, não tem frescura não. Mas ontem foi bicada. Bora esquentar, família! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu carro. Dá-lhe, foi incrível, o crocodilo no comando. Um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha a dentada, o crocodilo vai pegar. Vereador aqui é o gordo. E também caldinho pressão. Tamalho beat, tapa 13. É o crocodilo em ação. Vai! É de dentada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de dentada que elas gostam. Imagina a família cantando essa! Não adianta tentar resistir. Vocês caíram nas garras do Águia. Vocês caíram nas garras do Águia. É pra jogar mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Joga, joga, jamaicano, mostra como é que faz a garra do Águia. E faz a garra do Águia. E faz a garra do Águia. Faz mal! Pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, tio. Mete suas bicadas, paz. Dá-lhe a picada. Olha o camarote fazendo as garras. O águia, as garras, garras, garras. Bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. Avisei. O águia, ele tá furioso. Agora sente a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai, não. Não cai, não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Olha aí o nome do Sanidade de Cultura Esporte na pressão, na Michel Tobias. É o pop em ação. A gente pede uísque Red Bull quando bater na mente a cabeça. Dois seguranças da guarda municipal aqui em cima do palco. Cá em casa, só pra organização, né, Patrick? Aqui em cima do palco. Acende o pavio. O nosso secretário Michel Tobias tá solicitando aí. Fogo no teto, acende. Só pra galera curtir, na amor. Sua louca, ninguém sabe. Bota pra ferver o Ágilo! Só pra esquentar, só pra esquentar. Já já vem o Ellison. Juninho já tá na área. E já já o show do pop vai ser assim. Pedi pra parar, parou. Calma, família, calma, que já já o águia vai sobrevoar. É pra tocar no paredão da moça flor. Avisa que eu cheguei. Cheguei. Meu parceiro Michel, sino daqui do lado esquerdo, ele que tá no berço hoje. Já já vou tomar uma contigo, Michel, guarda pra mim, viu, pai? Ela chega para o baile, é Madelito. Qual é a parada? Destaque na capa do sexo. Grita. Maravilhosa. Pode pra se incomoda. Pode pra se incomoda. Enjoada na mente, habitada. Só bebê que vai chama na praça. Só me deixa pra frente. É bandeira experiente. Entra em cena. Nova cena. No camarão ela cena. É galegão. Rapela que é fácil, é feliz. Pegue galo, tem que ser. Pode chamar que eles vêm. É causa hoje amo você, meu parceiro. Doce Mel do Bárbara, Doce Mel! Nosso parceiro Xerife vai bater uma foto, vou postar na fanpage do Super Pop, nas nossas redes sociais. Eu vou pedir pra família Pop, quem é que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Se quiser fazer picada, se quiser fazer... Bora fazer a garra pra ficar bonito. Juninho, aqui, aqui, ó. Todo mundo com a mãozinha pra cima, a gente bater uma foto. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Fala, Jamaicano, fala, Jamaicano. Joga a mãozinha pra cima, a gente bater uma foto. E postar agora nas fanpages, nas redes sociais do Pop. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e bem me pede pra voltar. Você não merece um possível. Olha meu parceiro Rian, a Emily, fala Rian. Você e a Emily aqui no Pop, no Águia. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Família, quer saber? Quer saber? Palmas pra vocês, família Bob! Você merece o título de pior mulher do... E agora? Agora se está aí de camarote. Jogando no gelo, todo mundo curtindo na balada, rodando um virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.